Mike Hotel está livre, o rebote, reporte interno. Graças, branco amado. Chame centro Recife, 2545. 2545, 994. Salvador, 1896, na posição 4, pushback acionamento. Tango, Mike Hotel, confirme qual o destino, o portão destino. Gate 612, senhor. 1890, ali, o chame táxi. Livre, reportaremos táxi, 1896. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, reporte fora do solo, vento de 110 graus, 109. Para o táxi voo 896. 896, chama no ponto de espera pronto, 1015 é o ajuste. Reportar a ponto de espera pronto, POV 154, 240, alterna a porta mesmo. Paciente, chama no ponto de espera pronto. Guardião 02, fora do solo, pro norte. Guardião 02, mantém pro norte, apenas confirmando a intenção de manter 1000 pés. 1300, autorizado no setor do CIA Simões Filho, Guardião 02. Estimativo, Guardião, prossegue com controle em 1208. 1208, grato, 02. Com 896, autorizado a linha de decolar pistão 0, 120 graus, 109. Linha de decola da 90, com 896. Boa noite, 02, prossiga. Decolado de Salvador, 30 minutos de voo estimado, solicita 1300 pés aqui no setor do CIA Simões Filho, Guardião 02. Ok, na minha escuta permanente, está autorizado, Guardião 02. Escuta permanente, 02. É o Tango Mike Hotel retornando. Siga. Informando o término do reboque, grato, bom dia, senhor. Bom dia. Boa noite, 3520, identifique, chegada Mari, desça ao nível 050. Pode vai estar, Pedro. 8196-119-120-8. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 896. Firmando 1208. 8, voo 896, passa 2 mil pés. 896, submantenha 370, saída Fuca. 370 no perfil da Fuca, 896. Controle Salvador, na escuta do Tango Mike Hotel. Prossiga, Tango Mike Hotel. Boa noite, jovem. O negócio é o seguinte, só para um questionamento, se uma posição também, se você puder. É, pedir acoplamento do Fing aqui na ponte número 612, valeu? Para solicitar operador de Fing? Afirmativo. Vou fazer um contato aqui. Grato. Só 3520, desça 2000 pés, 2015, Libre LS X-Ray, informe estabilidade. Alfa Delta 3.0, vai tomar uma afirmativo. Libera a velocidade de aplicar? A seu critério. Boa noite, 96, chame Recife 2545, boa noite. Recife 2545, obrigado, boa noite, 896. Noite 16, acione a identificação. Autorizado Senhora Mari, desça para o nível 050, NH 10 no 5. São 3520 avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 1 10 graus, 9 nós, confirmando embaixo da base. Baixou e travou, 3520. São 3520, no solo 35, liberando via Eco, taxena me escuta via Alfa, Juliette 04 ao portão. Gente, Eco, Alfa, Juliette 04 ao portão, na frente do São 3520. controle Salvador.